queria dimensionar isso num capítulo diferente. Yani, esse é o objetivo do Sheikh Rahimahullah por mencionar este capítulo. Disse Rahimahullah, Babu Majah fin Tanjim. Yani, quer dizer que o Sheikh Rahimahullah quer mencionar mais uma vez aquilo que é permitido e aquilo que não é permitido no que diz respeito à astrologia. Disse Rahimahullah mais à frente, e antes de continuarmos, a astrologia, yani, é definida ou é mencionada o seu significado aqui, é o estudo da influência dos astros nos acontecimentos mundiais ou nos acontecimentos que têm a ver com esse mundo ou nas pessoas, bem como yani, também estudam as características e os traços psicológicos, bem como também o efeito disso, yani, dos astros, na evolução da vida da pessoa. Daí que você ouve falar de fulano é do, yani, é do astro tal e tal e tal, então o seu acontecimento será, irá de acontecer tal e tal coisa na sua vida. Portanto, essa é yani, a astrologia. Portanto, a astrologia, por um lado, estuda sobre a influência dos astros, quer dizer, das estrelas, dos universos, ao nosso, yani, à nossa volta, sobre os acontecimentos mundiais. Quer dizer que yani, as pessoas que se ocupam com essa ciência, na parte no que diz respeito à feitiçaria, eles veem o movimento das estrelas, depois fazem interpretações para o que diz respeito a acontecimentos que vão acontecer, por exemplo, neste mundo, por exemplo, para a caída de chuva. Tudo isso tem a ver com astrologia. Disse o Sheikh Rahimahullah, قال البخاري في صحيحه, Imam al-Bukhari Rahimahullah disse no seu Sahih, قال قتادة, yani قتادة disse, قتادة السدوسي, um dos tabi', um dos a'imma, خلق الله هذه النجوم, yani خلق الله هذه النجوم لثلاثة. Allah subhanahu wa ta'ala criou os astros que a gente vê, yani no céu, as estrelas que a gente vê no céu. Allah subhanahu wa ta'ala criou com três fins, yani com três objetivos. Zinatan lissamá, para embelezar o céu. Warujuman lishayatin, bem como para, yani essas estrelas e os astros, é para também queimarem os demônios que tentam subir ao céu para ouvirem sobre yani, algo que Allah subhanahu wa ta'ala falou no céu. Como vimos na aula sobre a feitiçaria, que os feiticeiros, yani, dentre os shayatin, dentre os jin, sobem um acima dos outros até chegar ao seu próximo de dunya, yani, ao seu próximo deste mundo, para tentarem ouvir aquilo que yani, os anjos vão comentar e os habitantes desse céu vão comentar sobre acontecimentos que, por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala irá de enviar yani, posteriormente. E eles transmitem essas informações para os feiticeiros. Daí que essas pessoas que yani, são chamados bruxos, feiticeiros, seja qual for o nome que são atribuídos, falam às vezes sobre coisas, ou no dia X vai acontecer tal e tal coisa, vai cair chuva, vai acontecer tal e tal coisa. Isso ele ouviu a partir desses yani, genes que yani, tentam subir para ouvir essas informações. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala criou essas estrelas para queimar esses demônios que tentam subir para ouvirem yani, essas informações. Disse mais à frente, rahimahullah, wa alamatin yuhtada biha. E também Allah subhanahu wa ta'ala criou yani, os astros com o objetivo de serem yani, guia para as pessoas. E como vimos também anteriormente, que a pessoa pode conhecer yani, o caminho por via da posição das estrelas. Isso é algo que aqueles que yani, conhecem, aqueles que viajam e conhecem isso, sabem de que às vezes conhecem o caminho, ou seja, eles, aqueles que navegam no mar, antes de existirem esses dispositivos que hoje existem, yani, GPS, satélites e tudo mais, as pessoas usavam a posição das estrelas para caminharem, seja na terra, bem como yani, no mar. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala criou as estrelas para esses três fins, que é, primeiro, embelezar o céu. Allah subhanahu wa ta'ala criou as estrelas para embelezar o céu e também para queimar os demônios, bem como também para ser um guia, as estrelas serem guia para aqueles que procuram caminhar na terra ou no mar. Disse Qatada mais à frente, rahimahullah, como mencionou aqui o Sheikh, فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْطَى وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ. Disse rahimahullah, aquele que yani procurar nas estrelas outras coisas além dessas três que Allah subhanahu wa ta'ala yani criou as estrelas para esse fim, فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْطَى. Yani aquele que procurar interpretar os movimentos das estrelas ou as posições das estrelas yani com outros fins além daqueles que Allah subhanahu wa ta'ala yani estabeleceu, então essa pessoa cometeu erro e وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ, bem como perdeu o seu tempo yani procurando ou falando sobre algo que ele não tem conhecimento. وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ, yani, portanto, aqueles que passam a vida a estudar astrologia para outros fins, além daqueles que Allah subhanahu wa ta'ala colocou as estrelas, então essas pessoas perderam o seu tempo, yani, passaram parte da sua vida estudando algo ou fazendo algo que não tem nenhum benefício. O Sheikh Rahimahullah primeiro mencionou esta passagem a partir de Qatada para chamar a atenção sobre por que Allah subhanahu wa ta'ala criou as estrelas. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não criou as estrelas senão para esses três fins que mencionamos. E isso é uma refutação àqueles que se apegam aos astros e às estrelas ou aos planetas ao nosso redor para interpretarem outras coisas. Yani, a gente sabe que os mushawwidin, yani, aqueles que, yani, que usam as estrelas para falar sobre o futuro, todos eles se baseiam nisso. Yani, se a estrela X se movimentar de tal tal forma, então isso é sinal de que tal tal coisa vai acontecer. Daí que você vê nos jornais, põe, yani, qual é o teu signo? Oh, leão, oh, então vai acontecer isso, a tua vida vai ser yani, saída, a tua vida será feliz ou a tua vida será infeliz. Tudo isso é baseado naquilo que eles acreditam que yani, é correto com base no movimento das estrelas. Enquanto Allah subhanahu wa ta'ala não criou as estrelas para esse fim, yani, ninguém conhece ilmu al-ghaib senão Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aqueles que se desviaram, aqueles que não seguiram o caminho correto, eles usam o movimento das estrelas para reivindicar o conhecimento do oculto. Para reivindicar o conhecimento do oculto. E aqueles que falam sobre o oculto dividem-se em duas categorias. A primeira categoria são aqueles que têm conexão com os shayatins, têm conexão direta com o shayatin. Quer dizer que eles têm uma ligação com o shayatin, yani fazem sacrifícios e o shayatin yani, estão ao seu serviço, como vimos nas aulas anteriores. Esses, yani, quando falam, baseiam-se naquilo que ouviram do shayatin. E existe um outro grupo de pessoas que fala sobre o oculto, não porque tem uma ligação com o shayatin, mas yani, porque ele acha que é capaz de interpretar yani, o movimento das estrelas ou acredita que as estrelas têm efeitos yani, por si só elas têm efeito naquilo que é o acontecimento do mundo à nossa volta. E por outro lado existem também pessoas que falam sobre o culto yani, por mentira yani, são yani, kadhabin, yani, são mentirosos, mas colocam capa de yani, dicção yani, arraf, são aqueles que a gente viu que yani, não tem conhecimento sobre nada a respeito disso, mas mentem as pessoas e as pessoas caem nessas, yani, nessas mentiras. Portanto, estes todos os grupos que a gente mencionou, estas todas as categorias de pessoas estão perdidos no que diz respeito ao objetivo yani, pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala criou as estrelas. Disse o Sheikh Rahimahullah, falando sobre yani, Sheikh Saleh Al-Fawzan, explicando sobre a narração de Qatada que vem no Sahih Al-Bukhari. Disse Qatada Rahimahullah, mencionou aqui a hikma, a razão pela qual Allah Subhanahu wa Ta'ala criou as estrelas. E isso Yani que Katada mencionou, não tirou da sua cabeça, não é uma invenção dele. Isso ele retirou do Alcorão. طيب, qual é a evidência de que Allah subhanahu wa ta'ala criou as estrelas para ornamentar, para embelezar os céus? Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surat al-Mulk: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحِ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحِ. E por certo, embelezamos ou ornamentamos o céu, yani o céu que cobre o dunya, que é o mundo, com al-masabih. E masabih são as estrelas. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala ornamentou o céu que cobre o dunya com as estrelas. Quer dizer que as estrelas constituem um ornamento para yani, esse céu que cobre o dunya. E, طيب, qual é a evidência de que Allah subhanahu wa ta'ala criou as estrelas para yani, a queimar os shayatin, como disse Qatada? Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surat al-An'am: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا. Ou melhor, no Surat al-Mulk ainda, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Yani, e criamos as estrelas para serem, yani, para apedrejarem e queimarem os shayatin, os demônios. E no Surat al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala falou sobre outra razão pela qual ele criou as estrelas, que é o que Qatada rahimahullah mencionou, que disse que as estrelas servem para orientar as pessoas que caminham, yani, seja na terra bem como no mar. E também a posição do Qibla é conhecida por via das estrelas. A posição do Qibla é conhecida também por via das estrelas. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala disse: ele é quem colocou ou criou para vós as estrelas para servir de orientação, yani, para servir de orientação na escuridão, yani, da terra, bem como do mar. Yani, é como disse, as pessoas que têm esse conhecimento, que conhecem a posição das estrelas, sabem de que a cidade X que ele quer se dirigir está na posição das estrelas tal e tal e tal. Então ele segue durante a noite aquela posição das estrelas e chega ao seu destino. E bem como também aqueles que navegam no mar, como disse, antes de existir esses dispositivos que as pessoas hoje usam como yani, guia, as pessoas se baseavam nisso. Bem como também a posição do Qibla. A posição do Qibla. Yani, a posição do Qibla é conhecida por via da yani, posição ou a direção de Mecca. Yani, por via das estrelas, é possível a pessoa saber qual é a posição yani, do Qibla, pois sabe que essa é a posição yani, de Mecca. Portanto, essas são as razões ou os motivos pelos quais Allah subhanahu wa ta'ala criou as estrelas. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não criou as estrelas para serem usadas para yani, predizer o futuro ou para predizer sobre acontecimentos que vão acontecer, yani, seja num futuro breve ou um futuro distante. Portanto, todo aquele que yani, se baseia nas estrelas para outros fins, além dos quais aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou, então essa pessoa está sobre a perdição. Essa pessoa está sobre a perdição. E Sheikh Salah Al-Fawzan, rahimahullah, ou hafizahullah, mencionou uma palavra bastante bonita, falando sobre aqueles que buscam yani, orientação fora do livro de Allah subhanahu wa ta'ala e da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Disse hafizahullah: وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ مِنْ غَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ yani, dhalla. Yani, todo aquele que procura orientação fora do livro de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como fora da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, então essa pessoa cairá na perdição. Essa pessoa cairá na perdição. Portanto, essa passagem de Qatada, rahimahullah, mostra de que Allah subhanahu wa ta'ala não criou as estrelas senão para esses três fins. E também essa passagem é uma refutação para aqueles que dizem que, ou acreditam que as estrelas têm yani, outros fins, além desses que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou nos três versículos que mencionamos. E também o Sheikh Rahimahullah disse, podemos tirar como lição, أن من طلب الهدى من غير الكتاب والسنة فقد الصواب وضيع وقته وتكلف ما لا قدرة له في الوصول إليه. É aquilo que a gente mencionou, de que aquele que procurar orientação fora do livro de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, irá de cair na perdição. Portanto, o muçulmano, a partir do momento que você sabe que Allah subhanahu wa ta'ala criou as estrelas para estes três fins, se você ouvir alguém a falar de algo fora disso, então você sabe que esse indivíduo está sobre a perdição. Se você ver alguém a falar sobre yani, o futuro baseando nas estrelas ou na posição das estrelas, então você sabe que essa pessoa está sobre a perdição. E outra coisa também que deveria mencionar no que diz respeito yani, à posição das estrelas, que é o que se chama de ilm at-tasyir, que vamos ver mais para frente, é que também as estrelas Allah subhanahu wa ta'ala colocou como alamat sobre a chegada de yani, algumas épocas. Portanto, as pessoas que têm conhecimento sobre yani, o que chama-se de manazil qamar, que é yani, chama-se as casas que a estrela passa yani, toda noite, isso é algo que os muçulmanos já conheciam yani, há muito tempo, até os árabes já conheciam antes do Islam, é de que a estrela, ou a lua, melhor dizendo, toda noite desce algo que é chamado de manazil, yani, é como se cada noite passasse por uma casa. E as pessoas que conhecem isso sabem de que Allah subhanahu wa ta'ala colocou como yani, sunnah, colocou como algo, yani, um fenômeno que ocorre quando a estrela ou quando a lua passa de um manazil para outro, é que, por exemplo, tal e tal yani, semente cresce. Daí que as pessoas que conhecem agricultura sabem de que determinadas sementes não crescem senão no tempo x. Isso também é conhecido por via yani, de manazil qamar, ou por via dos astros. As pessoas conhecem de que a época de semear tal e tal coisa é no mês tal e tal e tal, quando yani, quando a estrela x aparece, é o tempo que cresce tal e tal yani, yani, tal e tal semente. Isso tudo não tem nada a ver com yani, idda'a ilm al-ghaib. Os sábios mencionaram que isso é chamado, faz parte daquilo que yani, é chamado de ilm at-tasyir, yani, yani, a pessoa usa o movimento das estrelas para saber a chegada de uma determinada época, para saber a chegada de uma determinada época. Portanto, isso não entra naquilo que faz parte do que Allah subhanahu wa ta'ala yani, proibiu. E mais à frente, o Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah disse: وَكَرِهَ كَتَادَةُ تَعَلُّمُ مَنَازِلِ الْقَمَرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُمَا وَرَخَّصَ فِي تَعَلُّمِ الْمَنَازِلِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. O Sheikh Rahimahullah em seguida menciona aqui um athar, ou yani, umas palavras que indicam que existe divergência entre os sábios sobre no que diz respeito à aprendizagem do conhecimento yani, sobre a astrologia, no que diz respeito a manazil qamar, aquilo que eu mencionei há bocado, que é conhecer yani, quando é que vai aparecer tal e tal estrela para semear tal e tal produto. Isso é chamado de conhecimento de manazil qamar. E os sábios divergiram a respeito disso. وَلَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ yani, ابن عُيَيْنَة yani, referência a Sufyan ibn Uyayna, dentre os sábios, quer dizer que Qatada e ibn Uyayna não consideravam permitido a pessoa aprender isso. Não porque é yani, é proibido, mas porque esse conhecimento da astrologia pode levar a pessoa a cair na perdição. Yani, a sua proibição, yani, a proibição dos, de alguns sábios no que diz respeito à astrologia, na parte que não tem a ver com edda'a ilm al-ghayb, yani, reivindicar o conhecimento do oculto, eles proibiram porque diziam que isso é algo que pode levar a pessoa a cair na parte da astrologia que é, yani, proibido. Quer dizer que estavam a fechar a porta para a pessoa não escorregar e cair na perdição. E como disse o Sheikh Rahimahullah, وَرَخَّصَ فِي تَعَلُّمِ الْمَنَازِلِ أَحْمَدْ وَإِسْحَاقُ. Yani, Imam Ahmad Rahimahullah, Imam Ahmad ibn Hanbal, permitiu a pessoa aprender a astrologia para esses fins que a gente mencionou, yani, para conhecer a chegada de determinadas épocas, onde dá para semear isso, onde dá para semear aquilo, usar as estrelas para se guiar durante o dia e a noite. O Ishaq, aqui se refere a Imam Ishaq ibn Rahawiya. Imam Ishaq ibn Rahawiya. E o seu nome pronuncia-se Rahawiya ou Rahawai. Quando a gente vê nos livros, yani, Qala Ishaq, normalmente refere-se a Imam Ishaq ibn Rahawiya. E como disse, pode-se ler Rahawiya ou Rahawai. Portanto, o Sheikh Rahimahullah menciona aqui de que existe divergência entre os sábios no que diz respeito à aprendizagem de Manazil Qamar, que é chamado de as casas da, yani, da lua, que é cada dia ou cada noite a lua passa de, de uma casa para outra. Isso são chamados, é chamado na língua árabe de Manazil Qamar. E determinadas fases da lua indica, yani, que chegou a época de tal coisa, ou aparecimento de determinadas, yani, estrelas, normalmente coincide com tempo que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala colocou como sunnah, yani, como algo, yani, no, yani, que ocorre, um fenômeno que ocorre, é que Allah subhanahu wa ta'ala colocou que esta semente normalmente não cresce senão quando aparece tal e tal, yani, estrela. Yani, não quer dizer que essa estrela por si só é sinal de que essa semente só cresce nesse tempo, mas é algo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou, yani, como parte do fenômeno que ocorre, é que quando aparece tal e tal estrela, semente tal e tal e tal cresce. Portanto, devemos ter aqui a atenção de que a estrela por si só não tem nada a ver com, yani, o germinal dessa semente, mas sim Allah subhanahu wa ta'ala colocou, yani, coincide a chegada do aparecimento da estrela X com o tempo em que, yani, cresce tal e tal fruta, ou yani, o tempo que chove, ou o tempo que, yani, não é bom para semear tal e tal, yani, semente. Portanto, não tem nada a ver com as estrelas por si só, mas sim é uma coincidência que Allah subhanahu wa ta'ala colocou, yani, podemos assim dizer, entre aspas, em que quando aparece tal e tal estrela, tal e tal coisa acontece. E isso não tem nada a ver com ilm al-ghayb, idda'a ilm al-ghayb. E o crente acredita que Allah subhanahu wa ta'ala é quem faz crescer as sementes, e Allah subhanahu wa ta'ala pode ser que num ano, quando aparecer aquelas estrelas, que normalmente é o tempo de determinadas, yani, sementes germinar, Allah subhanahu wa ta'ala pode fazer não germinar essa planta ou, yani, essa semente. Portanto, tudo depende de Allah subhanahu wa ta'ala e não depende da chegada ou ausência de estrelas. Portanto, essa deve ser a crença do crente. Mas, por vezes, a gente usa esse aparecimento de estrela ou a mudança, yani, de uma fase para outra, usamos como guia no que diz respeito para organizarmos, por exemplo, a sementeira, e também para, yani, termos uma ideia de quando é que podemos colocar tal e tal semente e quando é que não podemos colocar. Mas a nossa crença deve ser de que somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem faz isso crescer. Essa estrela simplesmente é alamati, é um sinal, yani, é um sinal que Allah subhanahu wa ta'ala colocou, que ocorre, yani, esse fenômeno que é germinar tal e tal planta. Portanto, devemos ter atenção nisso. Daí que esses sábios que a gente mencionou, como Qatada e Imam Sufiana ibn Uyayna, yani, não permitiam as pessoas de aprender essa ciência, mesmo para esses fins que yani, são permitidos, porque as pessoas podiam, yani, se eles abrissem porta para isso, muitas pessoas podiam cair na perdição. A pessoa pode entrar na astrologia com uma boa intenção, de que quer aprender para se beneficiar de tal e tal coisa no que diz respeito à sementeira e coisas dessa natureza, mas acabar caindo na perdição, pois começa a acreditar, já chega um tempo que começa a acreditar de que essa estrela por si só tem efeito. E essa é a crença reprovada no que diz respeito às estrelas. Portanto, essa é uma grande chamada de atenção que o Sheikh Rahimahullah mencionou aqui, mencionando essa passagem, de que alguns sábios proibiram as pessoas de aprenderem isso para sadderia, fechar a porta para a pessoa não cair no mal, mesmo entrando por um caminho que é inicialmente permitido. Mais à frente, o Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, disse: "Wa an Abi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Thalathatun la yadkhuluna al-jannah: mudminu al-khamr wa qati'u ar-rahim wa musaddiqun bis-sihr." O Sheikh rahimahullah mencionou uma passagem que é uma narração relatada por Imam Ahmad wa Ibn Hibban. A partir de Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu disse que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse: "Thalathatun la yadkhuluna al-jannah." Yani, três tipos de pessoas não entrarão no paraíso. Quais são esses três tipos de pessoas? Disse: "Mudminu al-khamr." Yani, o alcoólatra, aquele que passa a vida a beber. Esse também não entrará no paraíso. وَقَاطِعُ الرَّحِمِ, aquele que corta laços familiares, aquele que corta laços familiares. وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ, e aquele que acredita na feitiçaria, aquele que acredita na feitiçaria. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração chama aqui a atenção sobre três tipos de pecadores que não entrarão no paraíso. O primeiro é aquele que, como se diz, alcoólatra, ou a pessoa que passa a vida a beber ou a consumir tudo aquilo que tapa a sua consciência. Porque na língua árabe, al-khamr, a palavra khamr, na língua árabe, quer dizer tudo aquilo que tapa a consciência da pessoa. Khamara, ghatta, a palavra khamr não se refere somente para as bebidas alcoólicas, mas também abrange tudo aquilo que tapa a consciência da pessoa, seja drogas, seja plantas que têm efeitos, colocam a pessoa alterada mentalmente. Tudo isso é considerado como khamr. Daí que os sábios consideraram tudo aquilo que tira a pessoa da sua consciência normal, consideraram como sendo ilícito, com base nessa palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois não só o álcool, as bebidas alcoólicas tiram a pessoa a consciência, cobrem a consciência da pessoa, mas também o consumo de drogas ou outros, outras substâncias que têm efeitos semelhantes aos da droga ou da bebida. Portanto, a pessoa que passa o tempo a consumir essas coisas, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, não entrará no paraíso. O segundo tipo de pessoa que ele mencionou é aquele que não cumpre com as suas responsabilidades, que é ligar os laços familiares. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou aos muçulmanos de ligarem os laços familiares, e cortar os laços familiares, a gente sabe que é um dos grandes pecados maiores, que é cortar os laços familiares, não falar com seus familiares ou fazer algo que corta a relação entre familiares. O terceiro tipo de pessoa é aquele que acredita na feitiçaria. Todo tipo de feitiçaria, seja qual for o tipo de feitiçaria, dos tipos que a gente viu anteriormente. Nas aulas anteriores vimos os tipos de feitiçaria. Portanto, todo aquele que acredita num dos tipos de feitiçaria, essa pessoa não entrará no paraíso. E os sábios mencionaram aqui de que a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam de que a pessoa que bebe, yani passa tempo a beber bebidas alcoólicas ou bebe bebidas alcoólicas ou faz algo que yani tapa a sua consciência, a pessoa que faz isso cometeu um pecado maior. Cometeu um pecado maior. E a crença dos Ahl Sunnah, dos seguidores da Sunna, é de que todo pecador muçulmano que morrer sobre o pecado sem se arrepender desse pecado, yani pecado maior, como o caso do adultério, a bebidas alcoólicas ou aquilo que o Sheikh Rahimahullah mencionou, que é também cortar os laços familiares, e qualquer tipo de pecado maior que a pessoa morrer sem se arrepender, a crença dos Ahl Sunnah é que a pessoa está sobre, yani tahta al-mashiyya, a pessoa fica sobre o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que a pessoa fica a depender da vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala quiser, irá de o castigar, yani irá de colocar no inferno devido ao pecado que ele cometeu, até yani ser castigado devido ao pecado que cometeu, e depois será retirado do inferno. Essa é a crença dos Ahl Sunnah. E também pode ser que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa ele. Pode ser que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa ele. Mas a gente sabe de que o Aid, yani aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu, é algo que vai acontecer. Yani quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu de que as pessoas que bebem bebidas alcoólicas entrarão no inferno. Quer dizer que existirão no inferno pessoas que serão castigadas por isso. Alguns podem não ser castigados, pois Allah subhanahu wa ta'ala yani é Raufu Rahim, yani perdoa. Pode ser que ele fez algo que yani, como se diz, yani, atraiu a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala e não foi castigado por isso. Portanto, essa é a crença dos Ahl Sunnah, é que a pessoa que comete o pecado maior, se ele morrer sem se arrepender, fica sobre o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que depende da vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Se quiser, Allah subhanahu wa ta'ala colocará ele no inferno. E isso não é injustiça, mas sim é justiça, pois Allah subhanahu wa ta'ala advertiu yani, bastante sobre os pecados. E Allah subhanahu wa ta'ala também, se quiser, irá de yani, perdoar alguns desses que yani, cometeram esses pecados. E o seu fim será entrar no paraíso, mas a gente sabe que ninguém é capaz de suportar um segundo no inferno. Nasallallahu alaihi wa sallam. Portanto, essa é uma chamada de atenção do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse لا يدخل الجنة, yani لا يدخل الجنة مباشرة, quer dizer que não entrará no inferno diretamente. A pessoa que comete esses pecados não entrará no inferno diretamente. Ao contrário daquele que yani que acredita na feitiçaria. Aquele que acredita na feitiçaria, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani nas narrações que vimos nos capítulos anteriores, essa pessoa cometeu descrença. Yani a pessoa que bebe bebidas alcoólicas não cometeu descrença, cometeu pecado maior. Bem como aquele que corta os laços familiares cometeu pecado maior. Mas o que junta esses todos é que estarão yani, no inferno. E como vimos também várias vezes, de que o inferno tem níveis. Nem todos que entram no inferno estarão no mesmo nível. Os pecadores dentre yani, os muçulmanos estarão no nível mais yani, em cima, serão castigados e depois serão retirados. Enquanto que os munafikun, os kuffar, yani, os hipócritas e os descrentes estarão yani, no dark al-asfal minanar, yani, na parte mais inferior do inferno. Portanto, essa é uma grande chamada de atenção para o crente yani, evitar cair nesse pecado que é bebidas alcoólicas ou tudo aquilo que altera a consciência da pessoa. Bem como também é uma grande chamada de atenção de que o crente não deve cortar relações familiares. E também uma chamada de atenção da pessoa não cair na descrença acreditando na feitiçaria. Acreditando na feitiçaria. E a astrologia, como vimos, é uma das ramificações da feitiçaria. É uma das ramificações da feitiçaria. A razão pela qual o Sheikh Rahimahullah mencionou essa narração neste capítulo. Para chamar a atenção de Musaddiqul Sihr, yani Aquele que acreditar em qualquer tipo de feitiçaria, incluindo a parte que está ligada com a astrologia, então essa pessoa cometeu descrença. Essa pessoa cometeu descrença. Portanto, essa é a razão pela qual o Sheikh Rahimahullah mencionou essa narração. E dentre as lições que podemos tirar, como mencionou o Sheikh Salih Al-Fawzan, é de que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu o consumo das bebidas alcoólicas e tudo aquilo que cobre a consciência da pessoa. E Allah subhanahu wa ta'ala prometeu castigar aquele que faz isso, aquele que faz isso e morre sem se arrepender. Então, essa pessoa está sob um grande perigo. Essa pessoa está sob um grande perigo. Como vimos, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ele não entrará no paraíso. تحريم النجوم وأنه من الكبائر. Bem como também a proibição da pessoa se apegar à astrologia, na parte que vimos que não é permitida, pois é uma das ramificações da feitiçaria, como disse. E também vimos que os sábios divergiram no que diz respeito a aprender a parte da astrologia que não tem a ver com a feitiçaria, pois pode ser uma escada ou uma ponte para a pessoa cair na astrologia proibida. Portanto, quando a gente vê, às vezes, determinadas proibições, às vezes nem são devido a uma coisa, mas sim devido ao fim que essa coisa pode levar a pessoa. Ao fim que essa pessoa pode levar a pessoa. Vamos tomar só como exemplo a própria bebida alcoólica, o consumo de bebida alcoólica e coisas que se assemelham a ela, como é o caso da droga. A proibição, a pessoa pode dizer que me diverto bebendo, eu me divirto, fico sossegado, ou como alguns dizem, fico sossegado. Mas essas coisas, a pessoa quando bebe e consome essas bebidas, o mal que ele é capaz de produzir é maior em relação a esse benefício que ele quer atingir, que é, como diz, descansar ou relaxar ou coisa dessa natureza. As pessoas, quando bebem, a consciência não está no lugar. Pode até, nasallallahu alaihi wa sallam, pode até violar sexualmente os seus familiares menores de idade, e os pecados que podem surgir devido a esse estado que ele se encontra são vários. Cometer crimes, ou as pessoas que consomem bebidas, que consomem, por exemplo, as drogas, são os que mais cometem crimes. Você pode dizer que tem fulano que não faz isso. A proibição não vai ser baseada no fulano que não faz esses crimes, mas sim nos muitos que cometem esses crimes. Se você for a comparar os poucos que não cometem o crime com os muitos que cometem os crimes, você vai ver que há uma grande diferença. Portanto, todo aquele que tem aql, até os não muçulmanos, sabem de que o consumo da bebida alcoólica, o consumo das drogas, é a razão de grandes males na sociedade. Portanto, o Islã proibiu, cortou o mal pela raiz, pela raiz. Portanto, às vezes a gente, quando vê as proibições no Islã, devemos procurar saber, devemos saber de que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou Allah subhanahu wa ta'ala, não proíbe algo, excepto que é prejudicial à pessoa. Não existe proibição no Islã, excepto que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, porque isso é prejudicial à pessoa. Por mais que a pessoa não veja isso aparentemente, mas deve saber de que Allah subhanahu wa ta'ala não lhe proibiu de fazer tal e tal coisa, senão porque isso é prejudicial. Portanto, devemos nos submeter nos textos do Alcorão e da Sunna. A gente se submeter nos textos do Alcorão e da Sunna, a gente estará salvo de várias coisas. Portanto, essas são algumas palavras que podemos falar a respeito desse capítulo que o Sheikh Rahimahullah mencionou. Aquele que quiser mais aprofundar mais esse capítulo sobre a astrologia, fizemos uma aula separada mais aprofundada a respeito disso, yani, e está disponível no que diz respeito à astrologia, com mais detalhes e indo mais a fundo. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja de todos os males e que Allah subhanahu wa ta'ala proteja os muçulmanos de uma forma geral e que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé para que possamos viver e morrer sobre a fé. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Aquele que tiver a questão, alguma questão relacionada àquilo que a gente abordou, yani pode escrever nos próximos. Temos dois minutos antes de a gente fechar essa sessão, caso não exista yani, preocupação. Ou aquele que tiver algo, pode escrever e será respondido amanhã, bidnillah, na aula de Dura del Bahia. Portanto, vamos dar uns dois minutos para aqueles que tiveram uma questão relacionada à aula e não fora da aula.